Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira, como é de hábito. E hoje temos como tema análise à volta da lei fundiária. E teremos o senhor Kleber Correio, que vai nos falar à volta do tema. E a apresentação será feita em PowerPoint, se calhar 40 minutos. Depois vamos ter o espaço de debate, onde vamos pôr perguntas ou possíveis contribuições. E para já, passo a palavra ao senhor Kleber. E antes do tema, poder fazer algumas considerações. E agradecer. Obrigado. Okay. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. O meu nome é Kleber Correia, em Angola desde janeiro de 2004, no mercado imobiliário há 25 anos, portanto, estou aprendendo um pouquinho. Acho que mais uns 25 eu fico craque. Então é o seguinte, a lei fundiária que falamos aí, que vamos falar, é uma proposta de lei chamada alienação fiduciária, que nós fizemos ao Ministério da Justiça de Angola para que fosse aprovado aqui uma lei paralela à lei que existe hoje para os financiamentos habitacionais, que é a lei de hipoteca. A apresentação está com o nome do Dr. Marcelo Manhães de Almeida, porque eu não poderia usar uma apresentação dele e dizer que era minha. Eu tenho que manter a autoria. Dr. Marcelo Manhães de Almeida, por nossa indicação, foi convidado em junho do ano passado para fazer essa apresentação na Assembleia Legislativa de Angola. E, infelizmente, por questão de visto, embora tivesse sido convidado pelo Ministério da Justiça, olha aonde vão os problemas de visto em Angola. O consultor não conseguiu vir. Ok? Então isso é um problema muito sério, muito grave, que a gente debate muito. Eu sou presidente, eu sou diretor da ProImóveis, uma imobiliária, que está cá há 8 anos e meio, e sou presidente da Associação dos Empresários Executivos Brasileiros em Angola. E isso é um problema em Angola que a gente levanta há 10 anos, vistos. Mas a gente não veio aqui para falar de vistos. A gente veio aqui para falar de financiamento habitacional. Para poder entender um pouco o princípio da lei e por que que a gente precisa de uma lei assim, eu gostaria que vocês se colocassem no lugar de bancos. Então todos vocês são banqueiros, são donos de bancos, ok? Qual que é o nome do jovem de camisola amarela? Henrique. Você? Bernardo. Sim. Pronto. O de camisola branca, da polícia? Eu sou Henrique também. Só tem Henrique aqui e Bernardo. Tá bom. Então não vou perguntar mais nome de ninguém. Então é assim. Vocês são donos de bancos. E todos os outros colegas de vocês confiaram a vocês dinheiro para colocar nesse banco. Como acionistas ou como depositantes. Minha pergunta a vocês. Vocês podem devolver o dinheiro para esses donos do dinheiro sem rentabilidade, sem lucro? Hã? Se eles aplicaram o dinheiro com vocês, eles querem o quê? Eles querem lucro. Eles aplicaram o dinheiro com vocês, tá certo? Banco é instituição de caridade ou tem que dar lucro? Tem que dar lucro. Então até aí estamos combinados? Estamos combinados. Ok. Você tem duas operações para fazer e você tem que escolher. Emprestar pouco dinheiro para receber rápido, com muito lucro e pouco risco, ou emprestar muito dinheiro para receber em 20 anos e com muito risco. Qual você prefere? A primeira. Tudo bem? Só para vocês entenderem a filosofia da coisa. Tem gente que fala assim, vamos acabar com esse termo. Os bancos não dão dinheiro. Ninguém dá nada. O americano fala, there is no free lunch, não existe almoço de graça. Se alguém te convidou para almoçar, nem que seja por causa da tua companhia, há um interesse aí no meio. Ok? Bonzinho é o pai e a mãe da gente, e olhe lá. E olhe lá, que tem pai ou mãe que também não são tão bons assim. Tá bem? Estamos combinados? Aquela história de paternalismo, de comunismo, que Não deu certo. Se desse certo, a Rússia continuava uma potência. Ok? Hoje é mercado. Hoje é lucratividade. Hoje é retorno. Então já entendemos como o banco funciona. O banco capta dinheiro dos investidores, dos acionistas e dos correntistas e tem que devolver com lucro. E ele tem que procurar a operação com mais risco ou com menos risco? Com menos risco. Com mais lucro ou com menos lucro? Com mais lucro. Ok. Empréstimo de carro. Excelente negócio. Todo mundo paga. E tem que pagar em 2 anos, em 3 anos. Excelente negócio. Desculpa, é o banco para liberar um depósito. Alô? Boa tarde, é um depósito, né, para o condomínio Riviera? Tá autorizado, 333 mil, né? Tá autorizado, obrigado. Desculpa, gente, mas essa eu tinha que atender, senão o condomínio não recebe. Gente, então veja só, essa é uma realidade. Agora vamos a outra realidade. Henriques, uma casa custa bagatela de 150 mil dólares. Você tem a pronto pagamento para pagar? Não. Não tem. Será que seus colegas aqui têm? Provavelmente não. Será que boa parte da população tem? Não. Não tem. Angola é um país rico ou um país pobre? Rico. A população? Eu sou pobre. A população é pobre. Ok? Está num caminho para melhorar de vida? Está. Terá um futuro maravilhoso, tenha certeza disso, senão não tinha penhorado 10 anos da minha vida aqui e 9 anos da minha família. Tenho certeza absoluta disso. Quando eu vim para cá, eu falei isso aqui, cuia. Ok? Ok. Mas a população ainda não tem muito rendimento. Se o Henrique for pegar esse dinheiro no banco, a ele não, porque ele é banqueiro. Mas se o colega dele, com a esferográfica ali na boca, for pegar esse dinheiro no banco, vai dizer para o banco, eu posso pagar 50 mil kwanzas por mês e vou levar 30 anos para te devolver 150 mil dólares. Ok? Ok. É bom negócio para o banco? Não. Não. Ele empresta para 3 indivíduos endinheirados 50 mil dólares para cada um para comprar um carro, com um juro alto, recebe de volta em 2 ou 3 anos e está feito o negócio. Ok? Ok. Então nós temos que tornar a operação de empréstimo habitacional interessante para o banco. Ok? Ok. A atual lei, a única que existe, é a lei de hipoteca. Se o devedor que pegar um dinheiro no banco, comprar uma casa, hipotecar o banco essa casa, parará, parará, deixar de pagar, sabe quanto tempo pelo judiciário angolano precisa para recuperar, para cancelar esse contrato de financiamento e executar esse indivíduo? 3 anos. É bom negócio? O banco? Não é. 3 anos. Agora, o banco não precisa necessariamente de viver de investimentos dos investidores nacionais. O banco pode ir lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, e dizer, me empresta dinheiro para 20 anos, e os fundos, existem fundos de investimento gigantescos, 1 bilhão, com 2 bilhões, com 15 bilhões, com 50 bilhões de dólares. Gigantesco, reservas de dinheiro pelo mundo, à espera de aplicações interessantes. De aplicações que deem boa rentabilidade. Sabe o que é uma boa rentabilidade para esses fundos? 3% ao ano, 4% ao ano. É uma excelente rentabilidade para esses fundos. Mas esse fundo quer saber o seguinte, quando o banco vai lá fora e fala, eu sou de Angola, eu sou o Banco BAE, e quero emprestar de você 2 bilhões de dólares para se pagar em 20 anos. O fundo pergunta assim, ok, qual a linha de crédito que você vai emprestar esse dinheiro lá? Ah, eu vou emprestar lá em financiamento habitacional. Ok. O fundo vai fazer toda uma investigação dentro do país para saber, em termos de incumprimento, quanto tempo leva para recuperar esse dinheiro. Tudo bem que o risco é do banco, mas o fundo quer saber se é uma operação de fácil liquidez ou não. Quando o fundo faz essa pesquisa, vem aqui para... 3 anos quando a pessoa não pagar? Não. Banco BAE, Banco BFA, Banco BIC, Banco BPC, não tem o interesse de te emprestar US$1 bilhão para você usar no financiamento habitacional em Angola. Essa é uma operação de risco. Ok? Ok. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos de um instrumento que dê a garantia ao banco de que, se a pessoa não pagar, o que, que acontece? A pessoa não pagou o banco. Nós temos que criar um instrumento para ele, para protegê-lo. O que, que esse instrumento tem que ter? Pela hipoteca demora 3 anos. O que, que esse instrumento tem que fazer? Vamos lá, vocês são os donos dos bancos. Eu quero emprestar para o crédito habitacional. Mas se ele não pagar... Esse instrumento tem que haver a garantia de que, de qualquer forma, tem que haver notórios. Ele pensa como banqueiro. Ele pensa como se o dinheiro fosse dele. Tem que haver retorno. Vamos imaginar aqui o seguinte. Que eu empresto para 5 pessoas aqui o dinheiro para comprar uma casa. Para me devolver em uma parcela no mês seguinte. Só que eu não tenho mais dinheiro. Então eu dou US$150 mil. Uma casa. Tem que me devolver em uma parcela de US$150 mil. Quando me devolver, eu posso emprestar para outras pessoas. Eu emprestei para 5. No mês seguinte, 4 me pagaram. Para quantos eu posso emprestar? Para quatro. Um não deixou de pagar? Então, esse um que não pagou prejudicou o próximo? Prejudicou o próximo. É a mesma conta, só que dividido em 20 anos, dividido em 30 anos. Aquela pessoa que não pagou, somada com aquela outra, porque o banco empresta para centenas ou milhares de pessoas. Aquelas pessoas que não pagaram prejudicam as próximas que querem pegar o financiamento. Não fosse só isso, tem um outro problema. Qual é o outro problema? Esse dinheiro com risco alto tem custo alto ou custo barato? Custo alto. Esse cara é banqueiro. Esse cara foi mandado aqui pelo Banco BAE, pelo Banco BIC, não sei não, até pelo BNA. Ok? Dinheiro com risco, presta atenção, gente, senão vocês não vão entender a lei. Depois todo mundo vai falar que a lei é carrasca, essa lei não é carrasca. Dinheiro com risco alto tem custo alto. Ok? Qual é o custo hoje em dia? Hoje em dia, com uma inflação de 8, 9%, o custo é 12%. Ok? 12%. Qual é o reajuste anual do trabalhador? 12% ao ano de juros. O reajuste do trabalhador é 5, 6%. Significa dizer que, passados alguns anos, aquele reajuste do salário dele não acompanhou o crescimento da subida da prestação da casa própria. O que vai acontecer após alguns anos? Ele não paga. Ele fica sem capacidade financeira para pagar. Ok? Portanto, precisamos de dinheiro com custo baixo. Dinheiro com custo baixo quer dizer dinheiro com risco baixo. Olha, vocês já entenderam. Já podem ser donos de banco. Só precisa juntar US$25 milhões e abrir um banco, que é a exigência atual. Mas por isso, para vocês, é fichinha. Então, gente, essa lei tenta dar maior garantia aos bancos para que quem não pague seja rapidamente executado, o banco retorne o dinheiro. O banco não quer ter a casa dele. O negócio do banco não é casa, não é ter patrimônio. O negócio do banco é vender dinheiro. É fazer isso aqui, ó. O tempo todo. Pega aqui, barato, vende ali, um pouco mais caro. Pega aqui, barato, vende ali, um pouco mais caro. O tempo todo é isso. E o maior negócio para o banco hoje em dia é vender dinheiro para o Estado. É emprestar para o Estado. O Estado é garantia. Ok? Quem sabe me dizer qual é a definição de dinheiro? De moeda? Moeda. Larjan. Acho que é o valor monetário. Meio circulante. Moeda quer dizer meio circulante. Quando ele não circula, ele não gera o quê? Riqueza. Ok? Se o dinheiro não circula, ele não gera riqueza. Quer ver como isso funciona? Quem for funcionário público aqui ou quem for empregado de uma empresa privada, segunda-feira vai ser dito para vocês que o salário de vocês triplicou. Ok? Daqui a 30 dias, quando vocês receberem o salário, o mercadinho lá de perto da casa de vocês ou da onde vocês compram vai vender mais? Vai. Vocês vão gastar mais. Se calhar vocês vão comprar uma televisão, vão trocar de carro, vão ampliar a casa, o dinheiro não está circular? Então a definição de moeda é meio circulante, ela precisa circular. Hoje em dia o dinheiro está parado nos bancos. Os bancos de Angola têm uma verdadeira fortuna. Ok? Agora, é culpa deles estar parado lá? Não. Quanto mais circular, eles também ganham mais. Porque ganham juros. Porque ganham a cobrança do dinheiro. Tá certo ou não? Portanto, esse dinheiro precisa circular. Então, vamos tentar fazer esse dinheiro circular. Foi aí que, pensando nisso, já os ingleses, há muitos anos atrás, povo inteligente, criou esse sistema. O que, que nós temos hoje? Pode ir carregando. Hoje nós temos déficit habitacional. Muita gente está sem casa? Sim, muita gente. Ah, mas tinha um quilamba que veio salvar todo mundo. Ok. 6 milhões de habitantes em Luanda. 6 pessoas por família. Quer dizer que nós temos 1 milhão de famílias. O quilamba tem 20 mil apartamentos. Calma. Só faltam, então, 980 mil famílias serem atendidas. Pegaram a conta? 6 milhões de habitantes em Luanda. Vamos pôr 6 pessoas por família. Ok? Vamos pôr 6 pessoas por família. 6 milhões dividido por 6, 6 pessoas por família, 1 milhão de famílias. O quilamba atendeu 20 mil famílias. 1 milhão menos 20 mil famílias, só falta 980 mil famílias serem atendidas. Não, você está errado, é a metade. Tá bom. 490 mil famílias. 3 milhões de pessoas. Ou seja, muito déficit habitacional. Indústria imobiliária, iniciativa privada e parcerias público-privadas. Geração de emprego. Captação de recursos financeiros que procuram rentabilidade e segurança jurídica. Segurança jurídica, aquilo que a gente falou. Não pagou, executar logo. Poder reaver logo. Qual o cenário jurídico que nós temos hoje em dia? O incumprimento acarreta a geração de processos judiciais. Esses novos processos têm um custo para o Estado, que faz acontecer um acúmulo de processos e, por isso, a morosidade. As decisões judiciais geram insegurança por causa do tempo e por causa do mérito, e assim ocorre a fuga de capital investidor. Qual fuga de capital? Aquele que nem veio, que poderia vir, aquele capital dos investidores estrangeiros. Custo do processo judicial para as partes contratantes. Isso é um histórico, depois vocês podem pegar essa apresentação, podem ver, pode continuar. Então veja só, como é que funciona isso? Agente financeiro, banco? Não necessariamente. Eu vou mostrar que por essa lei não precisa ser o banco a financiar as casas. O agente financeiro empresta para a construtora construir o empreendimento. A construtora faz o imóvel, vende para o comprador. Mas o comprador tem dinheiro? Não. Vai buscar o dinheiro onde? No agente financeiro. Mas espera aí, ele já não emprestou aqui para a construtora? E agora ele emprestou aqui para o comprador? Mas não é o mesmo dinheiro? Ganhou duas vezes? Para o mesmo dinheiro? Ok? Agora, esse camarada aqui precisa... Ele não tem uma maquininha lá nos fundos do banco para fazer dinheiro. Ele precisa captar esse dinheiro com os investidores. Ok? Onde é que os investidores vão aplicar dinheiro com ele para colocar nesse tipo de operação? Quando tiver garantia. Senão não coloca. Vamos lá. Isso aqui é uma outra forma de captação de dinheiro para o financiamento habitacional com as seguradoras. Ok? Então as seguradoras também podem emitir títulos no mercado, o investidor compra esses títulos e a própria seguradora, através dos bancos, emite também documentos que vão permitir dar financiamento para as construtoras e o ciclo é todo o mesmo. Vamos lá? Bom, essa lei foi aprovada no Brasil em 1997. Até 2000, ela não funcionou muito. O número da lei lá é 9.514/77, de 97. A Caixa Econômica Federal, então, passou a adotar a lei de alienação fiduciária para mostrar para os outros bancos que essa lei era boa, porque os bancos não aderiram. Só iam pela hipoteca, pela hipoteca, pela hipoteca. Vamos lá? E aí tem um comparativo aqui da hipoteca com a alienação fiduciária, que nós vamos falar dela já já. Então, em 2002, o ano inteiro, houveram 98 processos de alienação fiduciária contra 535 de hipoteca. Conforme os anos foram passando, ok? Isso aqui inverteu. Os bancos foram deixando de fazer pela hipoteca para fazer pela alienação fiduciária, que perceberam o risco menor que era emprestar dinheiro para o crédito habitacional por esse diploma. Vamos lá? Ah, volta só uma coisa. Esse aqui é só de uma cidade, tá? Isso aqui é só de Belo Horizonte. Se você pegar o Brasil inteiro, é uma coisa absurda. Só o ano passado foram 1 milhão de habitações financiadas. Ok. Inadimplência, podemos ler como incumprimento. Então, na alienação fiduciária, o incumprimento é baixíssimo. Aqui ronda a ordem de 12 a 16%. Na alienação fiduciária, olha aqui. 1,30, no outro ano 1, no outro ano 1,20, 1,20, 1,40, 1,30. Vamos saber por que o incumprimento é tão baixo assim. Vamos lá? Pode passar? Bom, a alienação fiduciária, ela cria um círculo virtuoso positivo. Eu chamo isso de estouro de boiada. Ou seja, todo mundo vai para o mesmo lado. Com o baixo índice do incumprimento, ocorre a satisfação do financiamento. Todo mundo paga. Se o dinheiro volta para o banco, o que o banco faz? Novos financiamentos. Ok? A partir daí, novas moradias. A partir daí, equilíbrio dos preços, que hoje é muito caro em Angola, casa. Mais emprego. Por quê? Porque movimenta o mercado da construção civil, que é uma das grandes molas propulsoras de qualquer economia no mundo. É o mercado da construção civil. Inclusive, ele que puxa a indústria. Ok? A partir dele, muitos dos ramos da indústria. A partir daí, nesse círculo virtuoso positivo, aparecem cada vez novos compradores e o círculo começa de novo. Ok? Vamos lá? Então, um financiamento com boa garantia, se ele não for pago e ocorrer uma execução segura e rápida, ocorre a recuperação do valor financiado. Ocorre um equilíbrio nas taxas de juros. Por que ocorre equilíbrio nas taxas de juros? O risco é baixo. Se o risco é baixo, todo banco quer entrar. Quando tem várias pessoas oferecendo o mesmo produto, o que ocorre no mercado? A concorrência. Então os bancos, não, eu quero esse cliente. Vamos dar para ele aqui uma vantagem a mais, vamos baixar o juro dele e tal. Concorrência de bancos nas taxas de juros. Interesse em financiar. Ampliação do mercado tomador do financiamento e novo círculo virtuoso positivo de novo. Mas onde é que está essa mágica? Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco de jurisdiquês, né? De linguagem jurídica. Na alienação fiduciária, o devedor transfere a propriedade resolúvel, a propriedade que pode ser pega de volta, ao credor. Ou seja, não pagou, o banco toma a casa dele. Ah, essa lei é muito carrasca. Não é, e eu vou mostrar para vocês que não é. A lei carrasca é a hipoteca, onde os bancos não entram, onde os bancos cobram caro pelo dinheiro e ninguém pode pegar financiamento, fica todo mundo sem casa, cada vez a casa fica mais cara e o custo de vida fica cada vez mais alto. Esse aqui é um segredo impressionante. Pode ser pactuado por pessoas singulares e jurídicas. Ou seja, eu sou construtor, eu tenho muito dinheiro, fiz minhas casas para vender, o banco está a cobrar 9% de juros. Mas o meu dinheiro, lá no banco, o banco me remunera a 5% ao ano. Aí eu falo, peraí, eu deixo o meu dinheiro lá, o banco empresta o meu dinheiro para o comprador da minha casa a 9 e a minha ele remunera a 5. mas eu tenho muito dinheiro, então eu vou emprestar o meu dinheiro para o comprador da minha casa. Então, os construtores começam a ver dois negócios. Primeiro negócio, fazer casa e vender com lucro. Segundo negócio, o financeiro. Emprestar dinheiro para o comprador. Ok? É um grande, grande, grande negócio. Vamos lá? Então vamos ver a eficiência dessa lei, como é que ela funciona. A parcela venceu, o indivíduo não pagou. A parcela do mês 3. A parcela do mês 4, o indivíduo não pagou. Não, volta uma. Volta uma, por favor. Aí. Então, ele é notificado pelo cartório de registro de imóveis, CRI, que aqui é a conservatória predial. Como que acontece isso? O banco avisa a conservatória. Ó, fulano está com duas prestações atrasadas. Notifique-o. A conservatória prepara a notificação. Olha lá. Providências no cartório e notificação do devedor. Mas olha a data. Ele não pagou a primeira aqui. 1 do 3. Já está em 20 do 5. Ele continua sem pagar. Qual que é a sensibilidade de vocês? Esse cliente vai pagar ou ele quebrou? Ok? Cliente quebrado pode estar no sistema? Quem responder que pode, por favor, pague a prestação dele. É simples assim. Não é? O banco não depende disso para poder fazer o financiamento chegar a mais famílias e mais rápido possível e mais barato possível. Tem gente que está dizendo, deve estar pensando aí, esse gajo de certeza foi contratado pelos bancos para convencer a população. Não é não. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, ele já está no terceiro mês sem pagar. 3, 4, 5. Ok. Ele é notificado. Quando ele é notificado, ele tem 15 dias para purgar a mora. Purgar a mora é pagar. Mora é de demora. Ok? No direito a gente fala mora. Mora no pagamento. A demora no pagamento. Então ele tem 15 dias para pagar ou o contrato está, ou provar que pagou. Ou senão o contrato está rescindido. Ora bem, se ele pagou, o banco levanta o valor, porque é depositado numa conta especial. Se ele não pagou, a conservatória, então, transmite o imóvel para o banco. Ele perdeu o imóvel, mas ele tem um crédito. Qual é o crédito? Esse imóvel vai ser leiloado, vai se separar o que foi dívida, e o que sobrou de dinheiro vai na conta dele, porque ele tinha uma conta aberta no banco para pagar o financiamento habitacional. O que sobrou de dinheiro vai na conta dele. Agora a casa, ele não tem mais. Nossa, que lei carrasca. Vamos lá. Consolidação da propriedade quer dizer que a propriedade ficou para o banco. É publicado no edital e vai a leilão. Ele mesmo pode oferecer proposta no leilão da casa dele, mas ele não tem aquele dinheiro, senão ele tinha pago a prestação. Tá certo? Restituição e quitação da dívida, posse, ou seja, a pessoa é tirada do imóvel, despacho judicial fixando até 60 dias para a pessoa deixar o imóvel e desocupação do imóvel. Por que desocupação? Porque quem for comprar aquela casa no leilão quer o imóvel vazio. E sabe quem é aquela pessoa que vai comprar a casa no leilão? Ou uma pessoa que tem o dinheiro e vai querer fazer aquela compra, ou um investidor que vai comprar aquela casa porque está barata, está a ser vendida em leilão e vai revender a casa. Ok? De uma forma, de outra ou de outra. O dinheiro voltou para o banco? Voltou? O dinheiro da operação voltou para o banco. O que que o banco faz com aquele dinheiro? O banco empresta novamente. Você aí em pé de camisa branca listada, está à espera, está na fila para pegar o financiamento habitacional, para ter a chance dele. Ele tem bom salário, ele paga direitinho, ele não teve um acidente profissional na vida e quebrou financeiramente falando. Ele está à espera. Ok? Entrou esse dinheiro, o banco chama ele. Vem cá. Você quer pegar financiamento? Já tem dinheiro aqui. Pode avançar. E aquele camarada lá que perdeu a casa, que teve que sair da casa, que a casa foi leiloada e o dinheiro da diferença voltou para a conta dele. Imediatamente está com a ficha limpinha, está com o nome limpinho. Se no dia seguinte ele quiser comprar uma casa de novo, ele pode comprar. Ele não fica marcado. Aliás, na lei existe um artigo que diz isso. Os bancos não podem, sob pena de uma multa altíssima, preterir uma pessoa que incumpriu, mas ele pagou toda a dívida dele, porque a casa dele foi leiloada. Ok? Ele pagou toda a dívida dele. Vamos avançar? Então, a gente não precisa ter medo da execução do crédito, porque vai ser rápida. De 6 a 9 meses, o contrato está resolvido, diferente daqueles 3 anos. O atendimento da demanda social mediante a construção de moradias anula os infortúnios das retomadas dos imóveis. Politicamente falando, é uma boa imagem para o governo. Imagine que você é um governante, você é o José Eduardo dos Santos ou você é o Manuel Vicente. Começar a aparecer no jornal, família é tirada pela polícia da casa só porque não pagou a prestação, barará, barará. Politicamente é interessante? É. Não. Não é. Para a posição de esquerda. Não é. Ok? Isso para o político é uma marca feia. E os bancos, e as rádios, e a comunicação social, gosta de fazer barulho em cima disso? Gosta, não gosta? Gosta. Ok. Agora, do outro lado, nós temos milhares de famílias conseguindo pegar um financiamento habitacional. Nós temos uma indústria da construção civil a todo vapor, a crescer. Nós temos escolas técnicas a dizer, precisamos de gente aqui, precisamos fazer formação, as empresas de construção civil a patrocinar as escolas técnicas para formar logo gente para eles, e você que está no emprego é roubado por outra empresa, porque você é da área da construção civil, e para ganhar mais na outra empresa, porque crescimento, crescimento, crescimento. O que vai pesar mais? Esse crescimento da economia ou aquele barulho daquelas famílias que são tiradas das casas? O que vai pesar mais? O barulho. Não. É o crescimento da economia. Tá? É o crescimento da economia. Não tem comparativo. É claro que o político tem medo disso. E um dia ele vai perceber, porque é o seguinte, o trabalhador, o povo, a grande maioria, 97%, 99%, não quer roubar. Não quer fazer coisa errada. Só quer uma coisa. Quer ter um trabalho digno, levar seu dinheirinho para casa, manter sua família e ver progresso. Não é assim? É isso. E hoje falta muito emprego em Angola, e hoje falta muita a criação de empresas em Angola, mas o dinheiro precisa circular. Ok? Criação de um ambiente. Ó, então por isso está escrito aqui. O atendimento das demandas social mediante a construção de moradias anula os infortúnios das retomadas de imóveis. Porque isso faz barulho. Mas a economia cresce tanto, tanto, tanto, que aquilo lá, por exemplo, no Brasil, milhares de imóveis são retomados por semestre. Milhares. Vocês veem reportagem na Record e na Globo sobre isso? Não. Vocês veem reportagem que diz o quê? Que o Brasil é a quinta maior economia do mundo. Como é que isso aconteceu? Nós já vamos ver. Por fim, criação de um ambiente jurídico favorável à captação de recursos externos de longo prazo. Vamos lá na Europa, vamos lá nos Estados Unidos, vamos lá na China. Olha, eu tenho alienação fiduciária, essa operação aqui, se o indivíduo não pagar, eu retomo, recupero o dinheiro em 6 meses ou 9 meses, eu quero US$ 1 bilhão para emprestar a 8%. Pago a você 4. Bom negócio? Bom, vamos lá. A lei, que for aprovada pode prever uma instância de composição amigável, mediante arbitragem, para não sermos tão rígidos assim. Pode prever. Avaliar os custos com as transferências imobiliárias, venda e compra, consolidação da propriedade, arrematação e realização do leilão. Precisa ser muito bem avaliado os custos disso, para não encarecer muito a dívida daquele que não pagou. E adotar alienação fiduciária para garantir qualquer operação, inclusive aquelas realizadas por pessoas singulares. Ok? O próprio construtor financiar o comprador dele. É ouro sobre azul. Nem depender de banco. Vamos lá? Agora eu gostava que você voltasse naqueles índices que está naquele outro. Ctrl Tab e você vai pulando. O outro, Ctrl Tab de novo. O outro. Aí. No Brasil, como eu disse para vocês, a lei foi adotada em 97. 97 está muito longe. Então nós pegamos aqui 2002 a 2013. Em 2002, esquece a moeda. Vou falar reais, podia falar dólar. Mas é reais porque é Brasil. Em 2002, financiou-se com recurso da caderneta de poupança 1,8 bilhões de reais. O ano inteiro. 1,8 bilhões de reais. Foi aqui que a alienação fiduciária começou a ser adotada pelos outros bancos. Ok? 2003, 2,2. Subiu um pouquinho. 2004, deu quase o dobro de 2 anos antes. Agora, gente, olha 2013. 109 bilhões de reais. Algo como 54 bilhões de dólares. A reserva de Angola deve estar em 36 bilhões de dólares. Só empréstimo para casa, 54 bilhões de dólares. Só empréstimo para casa. Ok? Olha o que aconteceu. Uma progressão geométrica do crescimento. Por quê? Esse dinheiro aqui é esse dinheiro, que é esse. É o mesmo dinheiro. Por quê? Ele emprestou aqui para as famílias. As famílias começaram a pagar o banco. O banco pega e empresta de novo e põe mais recurso. Aqui tem as famílias que pegaram o financiamento aqui e mais daqui, devolvendo aqui. Depois aqui. E vai embora. É o mesmo dinheiro. Então, o dinheiro circula. E o dinheiro, quando circula, gera o quê? Riqueza. Ok? Agora, vamos na parte de baixo lá. Vamos ver o incumprimento, que no Brasil usa-se mais o termo inadimplência. É só descer na setinha. Aí. Puxa para baixo. Isso. Olha o que aconteceu com o incumprimento. Pode ir. Sem medo de ser feliz. Vai lá. Mais ainda, para mostrar o ano. Pode ir. Se você descer, eu te dou uma gasosa. Aí. 2003, 11,2%. 11% dos contratos de financiamento habitacional não eram pagos. Isso quebra qualquer sistema financeiro. Ok? 2003. Olha 2013. 1,8. E aí eu pergunto para vocês, quem é esse camarada aqui, esse universo de pessoas, desse 1,8% de todos os contratos habitacionais? Esse camarada aqui, ele pode estar no circuito? Esse que não paga? Aqui são os que não pagam. 1,8% dos contratos são os que não pagam. Ele pode estar no processo? Por quê? Não paga. E o que acontece quando ele não paga? É confiscado. Não, tudo bem. Mas quem que ele prejudica? Outras pessoas. As novas famílias. Se esse camarada quebrou, ele tem que sair do circuito. Agora ele quebrou por quê? Ah, ele preferiu comprar um carro zero do que pagar a prestação da casa. Meu amigo, vai ter juízo na tua vida. Depois você volta. Ah, ele perdeu o emprego, ele ganhava 10 mil dólares, agora ganha 2. Não pode ter aquele tipo de casa. Tá? É cruel, gente? Não é cruel. Porque se fosse cruel, não acontecia isso aqui. Volta lá em cima, por favor. Que leitura nós podemos fazer aqui? Em 2013, muito mais famílias tiveram oportunidade do que 2002? Hã? Sim. Sim. Ok. Quando vocês acham que o dinheiro, nesse gráfico aqui, está mais barato? Aqui ou aqui? 2013. Absolutamente. 2013. Isso é o quê? É a concorrência dos bancos. Isso é o quê? São boas negociações no exterior para trazer dinheiro para o Brasil para emprestar no crédito habitacional a custo mais baixo. Ok? Ah, mas o Soba não tem dinheiro e ele precisa de casa. Concordo. Aí nós estamos a falar do social. Ah, mas o guerrilheiro que perdeu as duas pernas lá precisa de casa. Absolutamente, tá certo. A sociedade, ela é dividida em estratos. Ok? Cada estrato tem um tratamento. Ah, mas o jovem de 20 anos não consegue comprar a casa própria. Só ia sem Angola. Só ia sem Angola. O jovem de 20 anos tem capacidade financeira para comprar uma casa? E a gente ouve isso na rádio, gente. Precisa parar essa demagogia. A pessoa com 27, 28 anos, 25, 30, casou, está lá com a noiva, junta as rendas, compra uma casa, tudo bem. Agora, isso de falar, ah, o jovem de 20 anos não consegue comprar uma casa em Angola, ele precisa comprar uma casa em Angola. Só em Angola. Em lugar nenhum mais do mundo. Ok? Tem que ter capacidade financeira. Por quê? Porque ele precisa pagar o dinheiro de volta. Então, as coisas precisam ficar... precisam se respeitar os estratos sociais, todos, e dar atenção devida a cada um deles. Por exemplo, a renda resolúvel é uma saída para os jovens. Olha, você vai pagar um aluguel por 30 anos, você vai pagar um aluguel por 40 anos, quando terminar a casa é sua. Ótimo. Agora, esse dinheiro tem que vir do Estado, porque esse dinheiro é praticamente dado. Porque veja só, você faz uma casa, a casa custou 50 mil dólares para você fazer, você vendeu por 70. Você vai receber 5 mil dólares por ano. Se ela custa 50 para fazer, como é que você vai repor aquela casa para vender de novo, se você vive disso? Não dá, dá? Não dá. Então esse dinheiro da renda resolúvel tem que vir do Estado. Não tem hipótese. E dá para atender todo mundo? Claro que não. Eu já fiz a conta para vocês da quantidade de famílias que tem necessidade em Luanda. Só em Luanda, imagina o resto. Ok? Então, o espírito da lei de alienação fiduciária é dar maior garantia aos bancos para o risco ser menor e o custo do dinheiro baixar cada vez mais, e eles conseguirem fazer captação lá fora de recursos a longo prazo para poder emprestar cada vez mais para a população, fazer essa economia crescer, que é uma maravilha, e cada vez dar chance a mais famílias. Basicamente é isso aí. Terminei. Queria parabenizar a apresentação do senhor Oliveira e habitar o espaço que dá para todos quando querem colocar questões. É de si. Eu, sinceramente, de tanto ouvir, acho que é a segunda vez que eu ouvi o senhor colega falar dessa lei. Mas, sinceramente, gostaria que fizesse algumas considerações em relação aos riscos e receios que se tem dessa lei. O que é que, tendo em consideração essa vantagem toda, ainda é tão difícil implementar? Eu já pedi para falar no Biro Político do Partido. mas ainda não me atenderam, porque eu estou há 4 anos fazendo lobby para que essa lei seja aprovada em Angola. E sempre tive a humildade de perguntar para pessoas muito mais velhas, né, onde é que poderia ser ruim essa lei fora o receio político. E a única pessoa que falou para mim alguma coisa que para mim fez algum sentido, mas eu não sei se é verdade ou não, é que ele falou assim: Kleber, se o indivíduo não pagar, ele perde a casa. Se ele não pagar 2, 3 prestações, 4 prestações, ele perde a casa. O maior empregador é o Estado angolano. E o Estado angolano não paga os salários em dia. Aí eu não sei. Não é o Kleber que está a falar que o Estado angolano não paga os salários em dia. Aí eu não sei. Eu acho que se fosse assim, a gente ouvir muito na rádio é reclamação sobre isso. E eu não ouço. E hoje em dia o povo fala, aliás. Já tem alguns anos que o povo mete a boca mesmo, né? Então, a única explicação interessante para mim foi essa, porque veja, a hora que você consegue fazer com que muita gente tenha condição de pegar financiamento habitacional, começa a surgir construções para todo lado, porque o empresário quer ganhar dinheiro, quer ter lucro. Isso vai puxar a economia toda, a criação de novas indústrias, a capacitação profissional. Todo mundo acha que a grande saída é fazer faculdade. Não é, é curso técnico, gente. A grande saída é curso técnico. Ok? Tanto é que no Brasil, por exemplo, já tem muita gente que fez o curso técnico e está fazendo agora a segunda ou terceira especialização. Eu fui atendido na sexta-feira passada por uma assistente de enfermagem que ela falou: eu não quero fazer faculdade. Eu não quero fazer. Eu vou fazer mais 2 cursos de especialização. Porque eu já ganho tanto quanto muitos profissionais que tem por aí. Então, o que que falta na economia angolana e tantas outras? No Brasil também. Técnicos. Ok? Falta muito técnico. Porque o que acontece? A pessoa se forma. E ele vai ter que interagir com o trabalhador lá embaixo. Qual que é a ponte entre eles? É o técnico. O técnico é o que põe a mão na massa, é o que sabe fazer, é o que conhece a linguagem do jovem lá, do trabalhador que está ali junto dele. Ele é o pé no chão, é o pé na fábrica. Então é o que falta. Fábrica, quando eu falo fábrica, construção civil, tudo. Eu sou técnico em edificações, me formei com 18 anos. Ok? Eu sei assentar tijolo, eu sei colocar azulejo, eu sei dobrar um ferro para fazer uma armação, uma viga. Aprendi tudo isso no curso técnico. E graças ao curso técnico eu consegui trabalhar e pagar a minha faculdade de Direito. Se não fosse o curso técnico, eu não conseguia. Curso técnico esse, conhecimento esse, que eu aplico até hoje, porque eu tenho uma imobiliária. Curso de edificações, eu sei ler uma planta, eu sei ir numa obra e ver se as coisas estão bem ou se não estão bem. O curso de Direito me ajudou na área de documentação imobiliária. Então um complementou, acabou complementando o outro, embora sejam coisas completamente distintas. Então, voltando à resposta do que você falou, por que não? Até porque a lei de alienação fiduciária tem mais um detalhe. É uma lei alternativa. Quem chegar no banco tem 2 diplomas para pegar financiamento habitacional. O banco vai falar: olha, você tem aqui a hipoteca, juros de 12%. E você tem aqui alienação fiduciária, juros de 9%. Ah, eu quero esse mais baratinho. Epa, atenção. Aqui, como diz lá no Brasil, você não pode mijar fora do pinico. Aqui, se você faltar, você vai perder. Agora, qual a proteção que a gente tem que dar? Quando você dá muita força para um lado, você desestabiliza a relação jurídica. Ok? Temos que proteger o outro lado, o tomador do crédito. Qual é a proteção? Ele só pode ter como... como é que eles falam? Comprometimento de renda aqui? Não. Taxa de esforço. O que é a taxa de esforço? Quanto ele pode pagar de prestação? 1/3 da renda que ele apresentar para pegar o financiamento. Ou seja, eu ganho 300 mil kwanza. Qual a sua prestação máxima? 100 mil pães. Um terço. Ok? Mas ele já tem um financiamento de carro, que ele paga 20 mil kwanzas por mês. Então não vai ser 100 mil kwanzas. Vai ser 80 mil kwanzas. Porque ele já tem uma dívida que já corrói, que já compromete a renda dele. Não sei se vocês sabem, em Portugal os bancos estão cheios de casas, não estão? O que, que eles fizeram lá? A pessoa ia para tomar o crédito. Ô, rapaz, mas você não quer também aproveitar aqui e colocar também o financiamento dos móveis da sua casa? Sim. Mas você não quer também comprar um carro zero? Sim. E o banco foi enfiando o financiamento dele, nele. Né? E a gente é sempre otimista. Não, vai dar. Não. Então você tem que engessar o banco. O que, que é engessar o banco? Um terço do comprometimento de renda. Se você avançar mais do que isso, a culpa dele quebrar é sua. A culpa é sua, porque você abusou dele. Você tem mais visão financeira do que ele. Ele é um coitado, ele não mexe com isso. Então você também vai pagar junto com ele. Como? Aí depende do que você coloca na lei. Ok? Mas tem que dar essa proteção para a relação ficar igual. Senão o banco fica com muita força para poder executar e vai querer abocanhar, vai querer comer toda a renda do cliente. Não pode. Mundialmente falando, um terço da renda comprometida com dívida, com dois terços ele paga escola, comida, vestuário. Ok? É isso. Sim, Kleber, há quanto tempo você pensa que o Estado angolano pode continuar a financiar a habitação sem mobilizar fundos do setor privado na maneira que você está a recomendar? Eu não tenho esse número, mas... Mas quantas mais casas podem construir? Hein? Já construíram não sei quantos, 40 mil, pode ser, mas isto é só... Sempre do dinheiro do emprestado, de fora, ou fundos do que no fim têm de ser reembolsados com pagamentos de petróleo. Mas é dinheiro que está deitado fora. Deitado, exatamente. Mas a sua proposta aqui é o mesmo dinheiro reciclado. Mas quanto tempo podemos continuar sem aproveitar um modelo deste tipo? Cada vez estrangula mais pelo seguinte: o ingresso de pessoas com capacidade financeira para adquirir casa versus também pessoas, o tempo vai passando, né? Quando eu cheguei cá, o jovem que tinha 15 anos tem quase 26. Ele já quer casar. Se é que ele não casou e já está morando na casa da mãe. Ou no fundo do quintal, ou num anexo, ou num SEC. Né? Então, eu diria que a quantidade de casas que o Estado pode atender a população é muito menor do que a demanda, do que o crescimento da necessidade da população em ter casa. E essa benesse de renda resolúvel, isso é perder uma grande chance de utilizar esse dinheiro para as pessoas pagarem mesmo a casa, e com esse dinheiro você... E aí fica a pergunta: qual a lei Carrasca? A hipoteca ou a alienação fiduciária? Passa, meu. Eu gostaria de saber, na sua opinião, em Angola, o que é que tem impedido que se comece a utilizar política, a lei política, de alienação fiduciária? Política. Então, política. Política. O presidente, se pudesse, já tinha aprovado essa lei. Mas ele não pode, devido à Constituição. Isso dito a mim pela ministra da Justiça, Guilhermina Prata, ministra anterior. Dita a mim por ela. pelo presidente já estava aprovado. Mas, o que está previsto para a Constituição? O parlamento. O parlamento tem que aprovar. As aprovações acontecem de duas maneiras: na generalidade e na especificidade. Em 2012, ela foi aprovada na generalidade por unanimidade, nem a oposição votou contra. Doutora Guilhermina Prata apresentou na Assembleia. Ah, eu saí de lá radiante. Falei, pronto, aprovou na generalidade, o próximo passo agora, vamos embora. Nunca mais. Então fica em discussão, em discussão, em discussão. É, tem lá os grupos, né, de debate disso aí. E não... Mas qual é o conflito com a Constituição, exatamente? Não, não é conflito. A Constituição exige que seja aprovada no Parlamento. E os deputados, a comissão encarregue disso, não quer, não chega em acordo para levar em Parlamento e aprovar. Por exemplo, eu pergunto uma coisa para vocês. O que seria mais salutar? Que essa lei fosse aprovada dando... deixando que a pessoa deixasse de pagar muitos meses, ou quanto mais rígida ela for em termos de pagamentos, melhor. Qual a opinião de vocês? Eu queria falar, também mencionou o caso de Portugal. Quando a economia está a crescer, como é a economia do Brasil e da Angola e outras economias, não? Aí eu considero que tem razão, o dinheiro circula. Se uma pessoa deixa de pagar a prestação porque perde o trabalho, é muito mais fácil que arranje um trabalho facilmente, porque a economia está a crescer, a demanda de trabalhadores. Outro caso é o que está a acontecer em Portugal, na Espanha e outros países da Europa, no qual o crescimento está, não existe crescimento econômico. Porque é um círculo vicioso. Começa primeiro uma coisa que desencarreta a outra coisa. Espanha tem espaço para crescer? É claro que tem. Portugal também tem? Tem. Tem turismo, tem na área científica. Também tem espaço para crescer. Mas por que que... É aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então fica isso aí. Lembra aquilo que eu falei? Sabe aquele círculo virtuoso que eu falei, estouro de boiada? Estouro de boiada é isso. Quando uma determinada parte dos investidores começam a correr para um lado, todo mundo corre junto. No entanto, como aconteceu aqui em 2008, imóvel não é mais um bom negócio. Todo mundo tirou o pé, parou de comprar. Por quê? Porque o Estado deixou de pagar as empreiteiras mandaram de volta os estrangeiros embora, não tinha quem ocupasse as casas, todo mundo tirou o pé. Estouro de boiada. Voltou tudo para trás. Né? Então, vai voltar a haver crescimento na Espanha, em Portugal? Vai. Eles vão, porque tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que a população não para de crescer. Às vezes não, né? Na China estava a haver crescimento negativo, né? Porque o casal, duas pessoas, podia ter um filho. Né? Chega uma hora que a população dá uma nivelada. Mas enfim, para a atual situação de Angola e para os próximos, sei lá, 30 anos, nós só podemos pensar em desenvolvimento, em crescimento. Né? Agora, também, quando a economia dá uma abrandada, o banco tem as suas garantias, toma os seus cuidados. O banco diz assim, olha, eu te empresto 60% do valor do imóvel. 40% você tem que ter. Então você paga os 40%, eu entro com 60%. E você me paga esses 60% em 20 anos. E assim vai. Ok? O que os Estados Unidos têm feito para que a economia deles volte a acelerar? Tem injetado na economia dinheiro a custo baixo. Trilhões e trilhões de dólares a custo baixo. O que Portugal tem feito? Reduzido o salário dos seus trabalhadores. Assim ele consegue fomentar a economia? Não. As pessoas têm que ter dinheiro para gastar para a economia. É o tal estouro de boiada. Né? Agora, aqui precisa ver o quê? Precisa ver uma economia pujante. As pessoas já estão formadas. As faculdades e universidades estão a despejar milhares de pessoas no mercado de trabalho. O que falta? Trabalho. Nós temos tudo na mão. Tudo nós temos na mão. Dá para fazer. Da renda azul, não seria qual é o modelo para já com o excelentíssimo poderia aconselhar que pudesse ser implementado cá? Será não seria mais aconselhável adotar pela questão da autoconstrução dirigida, sabendo que poderia ser certo? Autoconstrução dirigida, o que precede a ela é a criação, o surgimento cada vez mais de loteamentos, ok? O que Luanda mais tem é terra vazia. É só sair por aí, o que Luanda mais tem é terra vazia. Falta o quê? Os empresários começarem a fazer loteamentos e vender lotes. Um lote a $20,000 para você pagar em 20 anos. Maravilhoso. Você vai comprar um lotinho lá, 250 metros, 300 metros. Você tem pouco dinheiro, você vai vender seu carro, vai fazer um anexo do fundo e vai sair da renda. Porque aí você vai morar na tua casa, naquele anexo lá no fundo. Em 5 anos, 6 anos, você vai fazer a casa na frente, que é a casa dos seus sonhos ou é um passo na sua vida. Excelente. Agora, cadê o dinheiro barato para você fazer tudo isso? Ok? Infraestrutura custa muito caro. Eu vou te dar um exemplo. Para você fazer um loteamento, você gasta por metro quadrado de lote, vamos para um lote de 300 metros, todo mundo fala 20 por 30, 600 metros. É muito grande. Não dá. Tem que esquecer essa história. Isso é demagogia. É gente que não faz conta. 300 metros quadrados. Custa $50 por metro quadrado de terreno para infraestruturar. O que é infraestruturar? É levar para lá, para pôr na porta do seu lote, água, luz, esgoto, esquece. Essa história, esgoto canalizado, esquece. É caríssimo. Isso é coisa para daqui a 15 anos, 20 anos. Então, água, luz e asfalto. $50 o metro. O teu lote de 300 metros custa $15,000, fora o custo da terra. Então vamos pôr $20,000, custo. Eu, empreendedor, que vou comprar aquela gleba grande, que vou pôr lá trator, que vou levar para lá água e luz, esse lote que me custou $20,000, eu vou vender a quanto? Eu vou vender a 30, no mínimo. $30,000. Então, o Estado precisa fazer para grande parte da população loteamentos, pelo menos com água e luz, sem asfalto, e lancis e drenagem para a rua não ir embora com a chuva. Levar água, luz, claro, aí já é urbanismo. Uma esquadra, uma escola, um posto de vacinação, um posto de saúde, aí já é urbanismo, é planeamento. O máximo possível. E fomentar que as populações mais pobres possam morar. E aí o ciclo da vida é alguma coisa mais ou menos assim. Você pegou um lotinho desse lá no Zango, ou no Bengo, em Catete, lá onde for. Mas daqui a 4 anos você está a ganhar 3 vezes mais do que você ganha. Porque você fez uma formação, porque você mudou de emprego e tal. A primeira coisa que você fala, pô, eu não quero pegar mais 1h30 de carro todo dia para ir trabalhar. Eu vou me mudar. Esse é o ciclo da vida. Aí você vende aquele terreninho com aquele anexo. Aí você já comprou uma casa. Opa, você já está no quilamba que acha. Aí vai. Então o ciclo da vida é esse. Então precisa ser dado esse empurrão inicial, que está a ser dado pelo Estado. O Estado não é bobo, não. Também não é cego, não. E também não é surdo, não. Já está a ser feito isso. Áreas fundiárias, loteadas, parará, parará, parará. Mas melhor do que o Estado, seu paisão, que resolve o problema de todo mundo era ele usar, sem pôr as mãos, o dinheiro da iniciativa privada para fomentar desenvolvimento. Fala só um pouquinho mais alto. Relativamente à questão da hipoteca, na intervenção que eu já disse sobre a realidade do Brasil e de Portugal, não vai chegar a ter. Não implementa a uma hipoteca. Na nossa realidade, muito mais da nossa realidade, ponto de vista jurídico, isto remete-se para já ao tribunal que possam levar esse litígio. Sim, três anos. Três anos para resolver. É que talvez você tenha chegado um pouco depois. Eu dava aqui o seguinte exemplo: você é o dono do banco, você chama investidores, acionistas, para pôr dinheiro no seu banco. Você tem que fazer aquele dinheiro render o suficiente para você devolver o dinheiro para os acionistas com lucro e você pegar uma parte para você. Você vai colocar o seu dinheiro numa operação, se a pessoa não pagar, você leva 3 anos para executar, ou você vai colocar numa operação, por exemplo, como um empréstimo para a compra de um automóvel, um empréstimo para o Estado, que você tem garantia de receber e com um custo do dinheiro mais alto? Qual ia ser a sua opção? Você é o dono do banco. Engasgou? O que foi? Bate nas costas dele lá. Percebeu? Não convém. Você é o dono do banco. Você está com dinheiro dos acionistas. Você tem que pôr esse dinheiro no mercado para render. Banco vende o quê? Dinheiro. Banco vende dinheiro. Ele empresta dinheiro, ok? Você vai emprestar no crédito de habitação que se o indivíduo não pagar. Você vai emprestar no crédito de habitação que você leva 20 anos para receber de volta. Picadinha. Que se o indivíduo não pagar, você leva 3 anos para executá-lo. Ou você vai emprestar num financiamento de automóvel que você recebe em 2 anos todo o dinheiro de volta? Então está respondido a questão. Na alienação fiduciária, você resolve o incumprimento de 6 a 9 meses. Uma questão. É, na opinião... Só um pouquinho que o de rapaz de branco ali já... Falar mais alto. Quero aproveitar a oportunidade, já que quero saber. É uma situação relativamente ao Brasil. Né? Isso é uma percepção que eu tenho estado a constatar. Quando eu preciso um pouco a Record, né? Apesar que só é Marte, vejo o Brasil como a quinta economia do mundo, vejo o Brasil com uma tecnologia tão considerável a nível do mundo. É um dos quintos maiores parques industriais do mundo. Exatamente. Mas também o mesmo Brasil que eu encaro com um problema de desigualdade social. Política, aí é política social. Aí eu não entro nesse âmbito. Aí é o Estado que está a dar menos atenção para as coisas que deveria dar. O Brasil, ele resolve-se em primeiro lugar, você investir muito em escola, segundo lugar escola, terceiro lugar escola e quarto lugar escola. Se você investir numa população muito em escola, ele não frequenta hospital e não frequenta delegacia nem vai para cadeia. Ele se alimenta bem, ele não come porcaria, ele cuida da saúde dele porque ele é consciente, ok? Ele não entra em sarilhos. É isso. É escola, escola, escola, escola. Enquanto os governantes brasileiros não atentarem para isso, não vai virar. Essa história, ah, não, vamos dar dinheiro para o povo, que o povo fica feliz, bobagem. Tem que dar escola. Era preferível não ter Bolsa Família e ter escola. Aí é política social. Eu não posso entrar nesse âmbito. Tá? A minha questão é a seguinte. Na opinião do senhor do programa, uma vez aprovada a lei, o indivíduo é dado dinheiro, depois não paga no prazo limitado. uma das sanções é pegar o imóvel e dar a outra pessoa que está esperta. Não, dá pegar o imóvel e leiloar. Exatamente, na pessoa que está esperta. E retomar o dinheiro. Leiloa o imóvel. Qualquer pessoa vai lá e arremata o imóvel. Um boss da vida vai lá e arremata o imóvel. Entra o dinheiro para o banco. Aí o banco fala, tá bom, entrou aqui 50, a dívida é 30. 30 para cá. E esses 20 que sobraram na conta do ex-dono da casa. E a ficha dele está limpinha. No dia seguinte, ele quer pegar financiamento de novo? Ele pode pegar. Parou aí. Quando se falou do tempo, né? Do tempo em que, nesse processo mesmo, desde o primeiro mês em que o residente não paga a renda de casa. E eu vi, estava tirando notas, e vi que desde o momento em que o residente fica sabendo que não está em... Na verdade ele já sabe, mas quando recebe a notificação oficial... 15 dias. Até o momento em que deve pagar, são 15 dias em que deve pagar. Será que o banco quer, na verdade, ou é racional pensar que em 15 dias alguém que, por exemplo, tem... 4 meses sem pagar, vai conseguir fazer esse pagamento em 15 dias? Acho que talvez a iniciativa não é má, que se avise, né? Mas, por exemplo, há várias situações, por exemplo, que a pessoa que paga saiu, viajou, e há várias situações que podem acontecer numa família. Então, pensar-se que se em 15 dias não se pagar, vai se leiloar a casa, eu acho que estaria um pouquinho, o banco talvez queria mesmo ficar fazendo. Você é móvel, seu? Sim. Você me presta? Obrigado. Semana que vem eu vou estar lá no Talatona. Você me procura lá que eu te devolvo. Você está confortável? Não. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. A questão é que... A questão é o seguinte, meu amigo. Você não paga, você está prejudicando aquele ali que é o primeiro da fila e que precisa e quer pegar financiamento. Você assumiu uma obrigação. Você não tinha dinheiro. Você pegou dinheiro emprestado. Ah, viajou? Uma vez eu cheguei atrasado com um compromisso. E uma senhora de 70 anos, a minha cliente, eu cheguei lá, oh, desculpa, aquela maneira nossa latina, né, de... Sempre tem uma desculpa, né, para dar. E ela, na maior das calmas, Dona Clara, falou assim, não tem problema, seu Kleber. Pontualidade é questão de preferência. Bom, se eu tivesse uma pá ali, eu acho que eu tinha cavado um buraco de uns 70 metros de profundidade e me enterrado lá. E tanta vergonha que eu fiquei dela. Ou seja, não pagou porque você preferiu usar o dinheiro para outra coisa. Ah, mas eu quebrei. Quebrou, sai do processo. Porque você está prejudicando outra família que quer pegar financiamento. Quebrou, sai do processo. Ok? Como é que chama aquela prática aqui de todos juntarem dinheiro no mês? Isso chiquila. Chiquila. Pois é. O que acontece quando o camarada recebeu o dinheiro desse mês, passa 2 meses, quando é a vez dele contribuir, ele não contribui. Todo mundo bate nas costas dele e fala, obrigado, tudo bem, eu ponho dinheiro para você. Hã? Por que com o banco pode ser diferente? Vocês viram? É o mesmo processo e o mesmo sentimento, gente. É tão simples quanto isso. Acho que o banco, tendo mais fundo, devia ter... Agora, não, peraí. O que o banco faz, na prática, é o seguinte. Ele não pagou essa prestação aqui, a primeira. O banco vai em cima dele? Claro que não. Nem deu tempo. O banco nem deu conta ainda. Só que veio a segunda, passaram-se 10 dias da segunda. Acendeu uma luz vermelha no banco. O que o banco faz? Vai notificar a conservatória? Não. O banco tem um departamento de cobrança. Será que se você for lá e falar assim, banco, eu estou sem dinheiro. Essas duas que estão atrasadas, eu quero fazer o seguinte: você me divide ela em 4 pagamentos, e a próxima prestação eu vou pagar a prestação vencida, mais 1/4. Na outra, eu pago a prestação mais 1/4, a outra mais 1/4, a outra mais 1/4. Será que o banco vai preferir isso ou vai preferir te executar? Vai preferir isso. Tá certo ou não? Ele vai fazer um termo de acordo com você, em que você se dá por notificado, caso na primeira, segunda, ou terceira ou quarta parcela do acordo você falhar. E vamos embora. Nunca um banco desse em juízo, o juiz vai falar: você, banco, foi muito cruel. O banco está com a alma lavada. Fala: não, excelência, eu dei todas as chances para ele. Ele atrasou, eu já poderia ter executado ele, não executei. Ainda dividi para ele em 4, em 6 vezes. É negócio para o banco. O banco quer que o dinheiro entre, o banco não quer maca. Não quer problema. Sim, quando sobre a não aprovação dessa proposta de lei, o senhor Kleber disse que na vontade ou na opinião do Presidente da República, ele, por ele já tinha aprovado. A questão está lá na Assembleia, né? Sim. Que é o nosso Parlamento. Eu acabei por depois ficar aqui já, fiquei confuso, porque nós temos uma Constituição que foi aprovada em 2010, extremamente atípica, que confere, sei lá, milhares de poderes a uma só pessoa, certo. E foi aprovado naquele Parlamento que a maioria é do MPLA. Eu admiro ver essa proposta tão linda, seja o que, para ajudar o cidadão, né, até se calhar as pessoas com menos capacidade, e ela não ser aprovada. Por isso eu vejo alguma coisa aí mal explicada. É mesmo falta de vontade política, falta de vontade de uma só pessoa. Não, eu acho que é falta de explicação. Porque para qualquer angolano na face dessa terra, que você falar que nós vamos aprovar uma lei para financiamento habitacional, se o indivíduo não pagar, ele perde a casa, qualquer um vai falar a seguinte frase: tá maluco ou o quê? Mas isso deixa... Mas, quando você explica a lei, quando você explica o que ela gera, o crescimento econômico do país, bababá, bababá, bababá, muda de figura. Se alguém chegar para mim e falar: esses conservatórios não têm estrutura para poder notificar todos os devedores, aceito. Os bancos, mesmo assim, vão ter medo de entrar na operação habitacional, aceito. Tudo isso eu aceito. Quer dizer, eu respeito, mas não aceito. Por quê? Os conservatórios não vão ser estrutura. Contrata gente. Não vão ter estrutura, contrata gente. Se não é conservatória, coloque que os notários podem notificar os devedores. Ah, os devedores não têm endereço para ser encontrado. Não falam muito isso aqui? Espera aí, mas você não financiou a casa dele? Você sabe onde é a casa dele? Você financiou a casa dele? Não, mas ele não está lá. Ok, coloca um dispositivo em lei, que se o oficial de justiça for lá duas vezes e não conseguir encontrá-lo, pode publicar em jornal. Acabou. Tudo que é feito pelo homem pode ser melhorado, pode ser resolvido pelo homem. Não será porque nós angolanos estamos habituados muito com a mendicidade? Completamente. Porque a maioria dos funcionários são públicos. Tem direito a casa, tem direito a carro. Não é a maioria. Né? Não, pode dizer, a maioria dos funcionários são públicos. Mas alguns que têm uma boa casa dependeram do Estado. Porque o Estado inclusive. Sim. Casa ou o Estado inclusive. Okay, colega, vamos lá. Mas isto é o comentário sobre este mesmo. Não é a mentalidade, o resultado do discurso do governo, a política publicada sobre a habitação, que a população pensa que a habitação é sua direito e é responsabilidade do governo fornecer. Isto não é um resultado do do discurso do governo em termos talvez de... sim, mas o governo sabe que não consegue carregar essa pedra. Mas isso pode no Brasil também, a Constituição fala que o cidadão tem direito a uma habitação condigna, tem direito à saúde. Bom, quem assiste a Record vê a saúde no Brasil como é que está. A verdade é uma só, novamente, né? Não existe almoço de graça. Se não houver dinheiro, né, que o Estado faça isso. O Estado aguenta fazer isso até quando? A previsão da população de Angola em 2025 é o quê? 30 milhões de habitantes. Não dá, não consegue segurar. O petróleo acaba. Quem tem as coisas tem que pagar para ter as coisas. Não tem jeito, a não ser alguns estratos sociais, como eu disse. O SOBA, o ex-militar que não tem condição nenhuma. Mas aí é... Agora, aquele gráfico que eu mostrei aqui, de crescimento, né? Aquilo é mágico, porque é o mesmo dinheiro o tempo todo. É o mesmo dinheiro. Aqui. Esse dinheiro aqui, dessa prestação, imagine que um financiamento aqui foi pego para se pagar de volta para o banco em 20 anos. Quer dizer, que 2002, aqui em 2013 ainda não fez 20 anos, porque 20 anos faria em 2022. Então, esse camarada aqui, a prestação dele, também está aqui. É o mesmo dinheiro que o banco está emprestado o tempo todo. Ah, então o banco ganha 2, 3, 10 vezes. Não importa, o juro baixa, fica acessível para a população. A economia cresce, as empresas aparecem, a formação profissional aparece. Minha pergunta era uma coisa conceitual, uma questão de nome só, também pode haver o fato de chamar-se alienação fiduciária, podia ser nova lei de hipotecas, ou há sistema hipotecário, é uma questão só de nome, não? Ou seja, chama há sistema minha, de hipotecário... Lei minha casa agora vem, chame do que quiser, lei agora eu vou ter minha casa. Você explica, não deixa de ser um sistema de hipotecas bem melhor. É, a diferença da hipoteca é o seguinte, na hipoteca, discute-se a dívida e a última coisa a executar é a casa. Primeiro discute a dívida. Nessa lei, a casa é dada como garantia e não tem tribunal. Então essa é a agilização da coisa. Não há tribunal. É o sistema americano? Aí está. E o sistema americano, que é anglo-saxônico, veio da onde? Da Inglaterra. Funciona? Não precisa nem dizer, né? Pelo amor de Deus, se funciona. Senão não era o que eram, o que são. Temos mais duas questões, né? Quais são as implicações a longo prazo para o sistema atual de renda resolvida? Porque, por um lado, o governo injeta dinheiro para a construção de habitação a renda resolvida e praticamente é um dinheiro a fundo perdido. A fundo perdido. E por outro lado, estamos a, se analisarmos o comportamento habitacional atualmente, no contexto atual, onde o governo já construiu, pelo menos em Luanda, mais de 20 mil apartamentos no Quilamba e okay. Nacuaco. E o impacto social desse fundo. E vemos que, em termos de análise, é difícil medir esse impacto, porque muitas pessoas que estão nessa residência, por ser renda resolvida e um projeto do governo, existem alguns vícios que as pessoas que têm habitações aqui, ali da cidade de Velha, se podemos chamar, na sua maioria, é que mudaram para as zonas das novas centralidades. E a proteção social para habitação condigna, a cidadã que foi diagnosticada como vivendo em casas de pouca dignidade, continuam nessas casas e qual é o impacto a longo prazo desse processo de renda resolúvel? Se, olha, renda resolúvel, o problema dela, como eu disse, naquele exemplo que eu dei, é o seguinte: você vai fazer uma casa, vai gastar 50 mil dólares para fazer a casa. Vende a casa por 70 pela renda resolúvel. Então você tem um lucro de 20, tá certo? Quanto a casa custou para fazer? 50. No primeiro ano, o comprador da tua casa te devolve 5 mil dólares. Dá para você repor aquela casa no mercado? Quanto tempo vai levar você recebendo 5 mil dólares por ano para você ter 50 mil dólares para fazer aquela casa de novo? A conta fecha? Você perde capital de giro. Você perde completamente capital de giro. Essas benesses não conseguem acontecer por muito tempo. E se acontecerem, é uma política errada, porque muitas das vezes prestigia quem tem condição. O problema é esse. Desculpa eu sentar, mas... Eu não dúvida sobre o que disse da hipoteca e o tribunal. Eu não conheço bem esse sistema de hipoteca também. Então, quer dizer que quando a disputa entre o que recebeu o préstamo e o banco sempre é a tribunal, ou quer dizer, qual é... Pela hipoteca? Sim. Se a pessoa não paga, o jeito do banco receber é mover uma ação contra ele em tribunal. É o único jeito. Ah, ok. Ele não pode ir com uma arma lá e falar, pague-me. Então, o que que ele faz? Ele vai mover uma ação em tribunal. Aí vai para executar, para execução daquela dívida. Só que primeiro, no processo atual, ele tem que provar que a dívida existe. Provou, ganhou o primeiro processo. Segundo processo, execução da dívida. Você é maluco. Execução da dívida implica... Executar a dívida. Uma coisa é formalizar o crédito. Tribunal, ele me deve tanto e provo que ele deve tanto. Aí o tribunal dá uma sentença. Realmente ele deve tanto para o banco. Aí o banco pega nesse título, nessa sentença, e vai mover uma ação de execução daquela dívida. Ou seja, o banco entra num âmbito que não é o dele. Quando alguém aí falou, mas essa é a lei que existe nos Estados Unidos, funciona. Funciona. Uma das coisas que eu tenho percebido em relação às hipotecas, o senhor Cleber falou de que quando a casa, pronto, a pessoa não consegue pagar as prestações, a casa é leiloada e o comprador, bom, acaba de não pagar, mas pronto, ou antes comprador fica livre de dívidas. Em cambio, nas hipotecas, eu tenho percebido que há hipotecas que a pessoa perde a casa por causa de não poder pagar a prestação, mas ainda tem que continuar a pagar a dívida. Então, esse seria também, se, não sei se são todas as hipotecas assim, ou há diferentes tipos de hipotecas. Depende do quanto ele pagou a casa, né? Quantos por cento da dívida ele já pagou. Ele pode ser executado no primeiro ano de financiamento, no décimo ano, no décimo quinto ano. Vai depender... Quando geralmente os bancos aqui falam, tá bom, você quer comprar uma casa financiada, eu empresto 80% da avaliação da casa, 20% você tem que ter. Por que que o banco faz isso? Para ele ter menos risco, se ele perder, ele perde menos, e para pegar pessoas que já têm cultura de poupança, já conseguiram guardar 20% do valor da casa. Então essa é uma pessoa que amealha dinheiro. É por aí. A opinião dos bancos aqui, eles... Completamente favorável à aprovação dessa lei. E o maior cabo eleitoral nosso chama-se Dr. José Massano, governador do Banco Nacional de Angola. É o homem mais favorável à aprovação dessa lei já há 3 anos. Infelizmente, ele é um órgão delegado pelo Poder Judiciário. mas se os deputados dos quadros altos do MPLA recebem constantemente input de que uma coisa boa, por que é que eles seguem? Não sei se recebem. Mas o presidente também tem iniciativas legislativas. Nesse âmbito não pode. Nesse âmbito não pode. Eu fui me informar. Porque uma vez, num desabafo, né? Caramba, por que que o presidente não aprova, não põe aí um decreto presidencial? E o pessoal do Banco Nacional da Angola me disse, Kleber, não pode. Não, ele solicita, ele escuta, não que ele tome a iniciativa como tem feito, os baixos presidenciais ou decretos presidenciais, mas que com o Parlamento pedir para que se discuta sobre determinada lei, tem essa prerrogativa, pode fazer, se ele achar que essa lei é interessante para o país e tem benefício, pode. É claro que isso não é algo que os deputados vão aceitar, porque não é vinculativo. Marca com ele que eu convenço ele. O próprio Parlamento... Na verdade, eu esperava, como o nosso palestrante não veio, o senhor ministro da Justiça, Dr. Rui Mangueira, pediu a mim que fizesse a apresentação, porque já estava tudo marcado, era para terça-feira, e eu fui fazer a apresentação na Assembleia. E eu tinha medo que eu fosse bombardeado com aqueles tipos de pergunta por parte dos deputados, acusativas, perguntas, e para minha surpresa foi uma pergunta mais inteligente que a outra por parte dos senhores deputados, e que só me ajudaram a reforçar a ideia de que essa lei é uma lei benéfica para Angola. No entanto, o número de deputados que lá havia eram poucos, né? Se houvesse essa apresentação, a Assembleia estava cheia, mas ela estava cheia de estudantes, de funcionários do notariado, das conservatórias, inclusive do país, né? As duas conservadoras na época, doutora Antônia e doutora Beatriz Catumbela, estavam lá, as duas conservadoras de Luanda. O pessoal da habitação estava lá, muita gente que eu conheço estava lá, mas em termos dos deputados não tinha assim tanta gente. Eu creio que se houvesse mais gente, porque depois de tanto tempo e de tantas apresentações, eu só me convenço que é bom mesmo, porque até hoje, olha, eu não sei se eu já fiz 25 ou 30 reuniões iguais essa aqui, às vezes com duas pessoas, às vezes com 100, e todo mundo fala, não, é uma boa. Ninguém ainda chegou para mim e falou, não pode, por causa... Até do ponto de vista político, como eu disse, tem essa parte negativa no início, daquela pessoa que é tirada fora da casa, mas os benefícios políticos são muito maiores por conta do crescimento econômico. E outra, como disse ali na apresentação, cria um ambiente jurídico favorável, passados alguns anos, não é uma coisa assim, mas passados aí 5, 6, 7 anos, um ambiente jurídico favorável para os bancos fazerem captação fora, que aí é maravilhoso, você trazer dinheiro de outras economias para fomentar o desenvolvimento da sua, e dinheiro a custo baixo. É maravilhoso. Existe algum interesse econômico, digamos, oligopólico, que se beneficie do status quo? Não, ao contrário. Muito pelo contrário. Todos, extremamente todos ganham, porque a economia cresce, o banco abre mais conta, o banco faz mais empréstimo, novas empresas são abertas, os funcionários, a população cada vez tem um poder econômico maior. Mas isso pode ser visto como um risco por alguns? Não, se você falasse assim, olha, é uma campanha agora para dar escola para todo mundo e para todo mundo ficar muito aculturado, aí seria um risco. Mas a economia da construção agora está completamente alimentada pelo financiamento do governo, hein? Isto, ninguém pega o financiamento. Sim, mas isto é uma proposta para realmente promover a economia da construção, ou alimentar a economia da construção, sim, pelo setor privado, hein? Exato. Eu acho que os mesmo as empresas de construção civil, etc., estão habituados aqui em simplesmente a convencer o governo de ceder um contrato para uma descentralidade ou os projetos provinciais, sem realmente concorrer realmente no economia real, no economia atual. Eu acho que há uma tendência, hein, dos envolvidos no setor da construção, da habitação, ser habituado do situação existente, que sempre com a visão que o governo vai continuar a alimentar, vai continuar a financiar. Os empresários sabem que é um mau negócio. Verdadeiros empresários, sim. Fazer negócio com o mercado, com o Estado. É um mau negócio. O Estado não paga, atrasa. O Estado, por muitas vezes, já quebrou muitas empresas devido aos atrasos. Você nunca pode contar com aquele dinheiro. E aqui, como em todo lado, 80% da economia, ela é formada por micro e pequenas empresas, né? Então, mais do que nunca, se faz a necessidade de aquecer o mercado imobiliário aqui, para que surjam cada vez mais essas micro e pequenas empresas. Essa história da NIP, $1 milhão para o investidor estrangeiro vir para cá e tal. A empresa grande, ela existe desde que existam as empresas pequenas satélites que a alimentam com serviços, com tudo mais. Mas aí já é outro âmbito. Eu sou completamente contra essa história de $1 milhão. Deixa abrir empresa aqui de fundo de quintal mesmo, onde emprega lá 2, 3 angolanos. O angolano vai aprender aquilo lá, daqui a pouco ele mesmo vai abrir a empresa dele, porque o angolano é empreendedor, né? Então, eu acho o negócio com o Estado um mau negócio. Eu estou de acordo com você. Não é garantia de que você vai receber. Nossa economia está muito lenta, não há dinheiro, na construção civil ninguém está a comprar nada. A Proimóveis tinha 22 mediadores imobiliários, tem 3. Ou eu desaprendi, ou isso está parado. Né? Então, você anda por aí, os empreendimentos imobiliários que tem é nada perto do que poderia ter. Arrisco dizer que se calhar em 2008 a economia estava muito mais aquecida do que agora. Agora o que acontece é que o PIB não petrolífero está a crescer, porque criaram aí os impostos sobre os imóveis, a fiscalização está cada vez mais aprimorada, as empresas perceberam que tem que recolher os impostos. Então o PIB petrolífero está maior, tudo bem. Mas dizer que a economia anda muito bem, obrigado, não creio. Não, estou de acordo consigo, mas eu acho que não é só Portugal e Espanha onde os bancos são os donos do stock habitacional, é cá também. Há tantos prédios em que foram, naquela período de 2008 e tal, quando houve uma iniciativa de investir, e muitos destes projetos agora pertencem dos bancos, hein, porque aquela camada do mercado foi super saturada. E é um mau negócio para o banco, porque o banco, claro, o negócio dele não é ter imóveis, o negócio dele é vender dinheiro. Disse que quando fizeram a apresentação desse diploma no parlamento, havia uma representação mínima dos deputados. Não pensaram fazer essa apresentação em termos de grupos parlamentares? Por exemplo, no caso do MPLA? Não. Talvez seria a presidência. O problema é que a PIMA, que é a nossa associação, a PIMA tem 4 ou 5 pessoas que são as pessoas mais ativas. Com toda a associação, você sabe bem disso, os que trabalham são poucos. E a gente acaba, por exemplo, se me convidar, não tem problema, eu venho, falo, exponho, não tem problema nenhum. mas a gente já não tem mais ido atrás, né? São 4 anos nessa, rapaz, eu bati tantas portas. Teve uma época que eu imprimi assim, não sei quantas apresentações, fui no ministro da Habitação, da Construção, da Justiça. O ministro da Justiça, as duas, Guilherme na Prata e o doutor Rui Mangueira, sempre nos receberam muito bem e nos apoiaram. Mas a coisa não... Talvez sim, seja isso, ir para essa comissão de habitação, marcar lá, realmente... Pode ser que tenha faltado iniciativa da nossa parte, pode ser que sim, mas cansou. Né? Chega uma hora que você fala, meu, deixa eu trabalhar, porque senão... Porque no nosso parlamento, as comissões de especialidade, muitas, e como são, em termos de... são por representação parlamentar. E muitas vezes, quando uma discussão não é... a nível de grupo parlamentar não é muito importante, ou não ponham em termos de da importância no grupo parlamentar, não está no top, e a nível das comissões também dificilmente se mexe. Ok, sem outras questões a colocar, proponho encerrar o nosso debate, agradecer a presença do Sr. Kleber, de todos presentes, convidá-los também a fazer parte da mesa do nosso plano e desejar um bom fim de semana a todos. Obrigado. Obrigado.